impressionado com essa mina. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Onde é que eu tô? Você está? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Você está na melhor. Você sabe, né? Só pode ser a sua. Sempre é mais. E pronto. 16 horas e 49 minutos. Oferecimento Hora Certa, rastrear veículos com planos a partir de R$ 56,90 por mês. Há 5 anos fazendo a diferença e o WhatsApp é 999077070. Rastrear veículos. Cuidar do seu Fiat agora ficou mais fácil. Baixe o aplicativo da Gelta Fiat para iOS ou Android e agende seus serviços em uma de nossas oficinas autorizadas mais próxima de você. O jeito mais rápido e fácil para você agendar seus serviços e manter seu Fiat sempre em dia. Troca de óleo, análise e troca de bateria, alinhamento e balanceamento e vários outros serviços feitos por nossos profissionais qualificados e com atendimento personalizado. Deixe seu Fiat como novo. Baixe o app da Gelta e saiba mais como manter seu Fiat bem cuidado e protegido. Gelta Fiat. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Odontologia é na Faculdade 7. Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo. Clínica odontológica inovadora para práticas. Laboratórios de ponta com tudo que há de mais moderno. E uma equipe de professores, doutores de excelência para formar os melhores profissionais de saúde bucal do país. Vestibular em breve, pré-inscrições abertas. WhatsApp 86994540124. Faculdade 7, venha! O seu sorriso! A sua CV Mais! Isso que importa! Venha conhecer a coleção de inverno 2022 da Estúdio Z Calçados. As tendências da estação com os melhores preços. Do tênis street, queridinho do momento, as botas que não podem faltar no look. Na Estúdio Z você encontra opções para toda a família e todos os estilos. E pode comprar os lançamentos em até 10 vezes fixas com o cartão 11. Vá até a loja mais próxima. Loja Estúdio Z Centro, próximo ao Bradesco e Prefeitura. Compre no WhatsApp 86999820653. Estúdio Z Calçados e acessórios. Livre pra ser você. Voltando. Vê mais, você vê mais. A gente é muito mais você. É lógico. Tarde Máxima. Oferecimento. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Odonto Company. Bairro Vale Quem Tem. Sorria que dá. A tarde diferenciada do rádio. Tarde Máxima. Tarde Máxima. E povo, já de volta, tá bom? Aqui a Tarde Máxima até as 6 da tarde com Patrícia Almeida, hoje também já contando com a participação dele, Flávio Roger, que já tá aqui acompanhando todos os áudios. Fala, Flávio. Tudo bem com você, ouvinte querido? Tem pedido? Tem sim, tem uns áudios chegando, tem áudios. Vou deixar contigo, viu? Porque agora vamos de informação com cidadeverde.com, Piauí conectado 24 horas. Falando sobre a decisão do Comitê de Operações Emergenciais contra a Covid-19. O COI aprovou, em reunião realizada nesta terça-feira, a flexibilização do uso de máscara em ambientes fechados nos municípios, com percentual mínimo de 60% da população vacinada com a dose de reforço contra a Covid-19, tá bom? Na estimativa do painel epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, SESAP, apenas 52 cidades estão aptas à nova regra sanitária, que ainda precisa ser publicada no Diário Oficial do Estado para ter validade. De acordo com o atual decreto, o uso do item de proteção em ambientes abertos e semiabertos já é desobrigatório em todo o estado. Com a nova decisão, a máscara permanecerá sendo uma exigência em ambientes de saúde, para imunodeprimidos e passageiros de transportes públicos ou privados, aéreos e terrestres. Além da discussão sobre o uso de máscara, os membros do COI também trataram sobre a elaboração de planos para preparar o Estado e municípios para a nova realidade sanitária, como, por exemplo, investimentos na rede hospitalar e adaptação do hospital Natan Portela, em Teresina, como unidade de referência para o caso de novos surtos da doença. Todos os detalhes na matéria do cidadeverde.com. O Piauí conectado 24 horas. 16h53, tá rolando o quê? Tá rolando o quê? Tarde máxima. E aí, queridões, vamos lá então. Mandando um salve especial. Ô, Flávio, dá uma viradinha ali pra câmera, tá bom? Opa. Manda um salve pra galera que acompanha a gente. Ali a câmera, aqui em cima. Diretamente no cvmais.com. Olá, gente, tô por aqui. Muito bem, e eu também. Beijinho, coraçõezinhos. É só amor, muito amor envolvido. Francis tá aqui no estúdio. Ai, ai, gente. E aí tem participação, né? Tem muitos áudios tem chegando alô? Agora aqui. Tem sim, tá? Cadê? Aqui, ó. Cadê? Tá tudo aqui? Uhum. Cadê? Tá no seu, no seu WhatsApp? Nos... Tem quatro áudios aí pra gente jogar agora. É? Uhum. Ai, meu Deus, tu já ouviu tudo, né? Já, sim. Tá tudo aprovado. Tá aprovadíssimo. Carimbado. Carimbado. CV+. Vamos lá, então. Primeira participação. Oi, tudo bem? Olá. Boa tarde. Oi, pessoal da CV+. E aí? Eu sou ouvinte aí de carteirinha aí da rádio. Arrasou. Tô aqui ligado em vocês. Que bom. Maravilha. É, me chamo Pepe. Pepe. Será que tem como você colocar aí uma música do Giliardi aí? Adoro. Aqui mesmo, só pra curtir. Aquela nuvem que passa. Um pouco adoentado, mas... Melhor, vou né? sair dessa, com fé em Deus. Vai um abraço vai. A todos e boa tarde. Valeu, amigo. Aquela boa nuvem sorte. Que passa... Lá em cima sou eu. Adoro Giliardi. Eita, cantora. Sou cantora, meu amigo. Sou dá parquia. Pra ir pro The Voices. Eu vou pra aquele lá das máscaras. É, né? mais ouvinte, queridão, vamos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Franciane. Oi, lindona. Maranhão. Eu queria ouvir as músicas do Barões da Pisadinha. Adoro. Qualquer uma. Okay, muito amiga. Bem. Tem mais alô? As de cima pode colocar? Pode colocar. Aqui a curadoria foi sua, viu? Oi, tudo bem? Boa tarde. Oi. Seja bem-vindo. Aqui vem mais. Olha aí, Flávio. Eu obrigada, amiga. Eu gostaria de ouvir uma música da Tarcísio da Acordeon. Tarcísio? Pode ser qualquer um das novas. Tá bom, não vou te bloquear. Só pra todos os ouvintes e pra vocês. Certinho. A Paty, do outro jamais que não... Não tô lembrado o nome. Flávio Roger. E desejar boas-vindas pra vocês. Obrigada, vocês amiga. Ótima tarde. Beijão, Flávio. Aqui do bairro Mucambinho, da Zona Norte. Mucambinho, a turma do Mucambinho ligadinho aqui na CV+. Você ficou ligado no volume que tá a CV+, lá na casa dela? Nas alturas. Mais alô? Oi, mais tudo alô. Bem? Boa tarde, amigo. Oi. Muito feliz. Nunca mais tinha ouvido a rádio, mas agora já era boa, agora melhorou mais a gente. Que maravilha. E a Patrícia. Beijo. Chegou aí com tudo, essa coisa veludada, essa mulher é demais. Ai, gente. Representa minha mulher brasileira. Valeu, na linda. Rádio, sempre faria. Um beijo. Você, Flávio, hoje. Obrigada, eita, amiga. Eita, gente. Meu Dengo, vocês aqui, dupla linda, de voz maravilhosa. Arrasamos. Está falando aqui é Socorro do Deus Quer, Socorro Carvalho. Oi, Socorro. Meu Dengo, que coisa boa. Tô ouvindo aqui a rádio. Essa rádio é mil. Parabéns pra todos vocês, pra todos os ouvintes. Tenham uma boa tarde. Todas as músicas são maravilhosas. Todas, todas. Muito massa. Só muita luz e saúde pra vocês. Obrigada, Socorro. Todas são lindas. Somos. Pode colocar qualquer mais três com leite. Adoro. Todas. Tá bom? Tenham uma boa tarde. Deus os abençoe. Socorro do Deus Quer. Que áudio carinhoso. Amei, adorei. Muito obrigada aí pela... As boas-vindas, pelo carinho, pela energia positiva. Aqui só tem isso, viu? Muito amor pra todo mundo. Pediram Morena, né? Isso. Minha música, inclusive. Morena. Vamos lá curtir então aqui na CV+. Whindersson e ele, João Gomes. Indicação bora. Aí da Ana Paula, lá de Altos. CV+. CV+. A gente é muito mais você. Você. CV+, agora 5h04, oferecimento Hora Certa, rastrear veículos, com planos a partir de R$ 56,90 por mês. Rastrear veículos há 5 anos fazendo a diferença. O WhatsApp é 99907-7070. agora ficou mais fácil agendar seus serviços nas oficinas da Gelta Fiat. Baixe agora o aplicativo da Gelta Fiat, que está disponível na App Store e Play Store. Cadastre-se no app, cadastre seu carro ou sua frota veículos Fiat. Agende seus serviços no dia e horário de preferência e escolha a oficina Gelta Fiat mais próxima. Aguarde a nossa confirmação do agendamento e pronto! Compareça na nossa oficina no dia e horário agendado e deixe seu Fiat como novo. Baixe o app da Gelta e saiba como manter seu Fiat bem cuidado e protegido. Gelta Fiat, no trânsito sua responsabilidade salva vidas. Previsão do tempo, Rádio CV Mais. Durante todo o dia, pancadas de muita música no seu rádio. Eu me apaixonei, não tem jeito, vaqueira você me conquistou, vem pro meu cavô. Aqui, a temperatura é mínima pra tristeza e máxima pro alto astral. Nem esfriou o beijo, eu juro nunca mais olho na sua. Rajadas de boa música. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Melhor ser uma saudade do que ter uma. Precipitação de sucessos 100%. O que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo, mesmo aqui na bagaceira, só penso em você. Só as melhores. CV Mais, o clima perfeito. CV Mais, naturalmente. Pra resolver, pra descomplicar, pra atender você quando você precisar. Sabe tudo do seu crédito, precisou, é só chamar. Atendente virtual do Trechop. Chama Ana que ela atende. Chama Ana que ela entende tudo do seu Trechop. Chama Ana que ela atende. Chama Ana que ela entende tudo do seu Trechop. Chama Ana. Precisa falar do seu crédito? Chama Ana. 864020-1234 no WhatsApp. Chama Ana. Pedalada. Dia 15 de maio em Teresina. Vamos nos encontrar no maior passeio ciclístico do Brasil. Pedalada do Bem 2022. Um evento social para reunir a família e fazer o bem a toda a comunidade. Siga Pedalada do Bem Oficial nas redes sociais e fique por dentro. Pedalada do Bem 2022 vem com tudo. Realização: Armazém Paraíba. Pedalada do Bem Teresina. Voltamos. Máxima. Máxima. Seguindo com Tarde Máxima até as 18h, nossa última hora cheia, viu? Então aproveita, pede sua música preferida, oferece pra quem você quiser, manda aquele salve pra mim, pro Flávio. E aí, Flávio? E aí, amiga? Uhum, lembrou e aí, nossos ouvintes? Olha, a gente tá aqui, né, querendo que a interação dos nossos ouvintes pra lembrar personagens famosos aí, ou não, né? Então, né, a gente quer, na verdade, é relembrar os personagens do Chico Anísio, porque hoje é aniversário de Chico Anísio, não é isso? Uhum. E por conta disso, é dia do humorista. E aí a gente tá relembrando aqui personagens. Agora, tirando... Inclusive, eu falei que era Leôncio, né, um personagem dele, mas na verdade o nome do personagem que eu falei mais cedo era... Pantaleão. Pantaleão? É, que era tipo um coronel, assim, tá? Mas na verdade ele é um caçador. Caçador, né? Aí ele ficava contando causos. Aí, só que aquele caos bem mentiroso. A gente conhece uma galera que é assim, né? Meio Pantaleão. 86999. Não, aqui é a Rádio Cidade Verde. Ó, trocando as bolas. Olha. CVZap 86999270740. Garoto esperto. Já a gente vai atender, viu? Tem pedido do bloco anterior pra gente atender. Tem a Franciane, lá de Timon, pediu aí o som de Os Barões da Pisadinha. Eu já botei aqui um massa pra aí, ela. Já no ponto. Ô, Flávio. Você gosta do Whindersson? Sim, senhora. O Whindersson Nunes vai fazer show aqui. Vai ser lá no Albertão, né? Tu viu? Tô sabendo. Vai ser o último show dele. Exatamente. No Piauí, né? E aí, querido, realiza bem ali. Ele já lotou teatros, né? No mundo todo. Né? Inclusive, esse show que ele vai fazer é o último dessa turnê. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O nome... do show que ele vai fazer aqui é Isso Não É Um Culto. E aí, esse mesmo show vai ter passagens ainda pela Europa, porque ele é chique, e por várias cidades brasileiras também, tá bom? E aí ele falou o seguinte, ó, isso não é um culto, mas você vai sair transformado. Agora realiza a energia, a vibe, ô Flávio, de um Albertão cheio pra ouvir e ver o Whindersson Nunes. Eu acredito que vai ser lotação, viu? Vai ser lotação? Claro que sim. Só pra você ter uma ideia, olha por onde já tá confirmado a passagem desse show no Brasil, só no Brasil, tá bom? Olha, como já tá previsto, dia 18 de junho, no estádio Albertão, a turnê Brasil inclui ainda shows em São Paulo, Belém, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, Recife, Salvador, Natal e Belo Horizonte. Eita. Aí vai fazer show, meu. Show demais, viu? Pense num show de despedida, que é uma... Vamos despedir aqui, aqui, aqui, aqui. Bom, mas aí o nosso youtuber piauiense, o Whindersson Nunes. Merecemos, eu acho. Merecemos, que Teresina, Piauí, merece o Whindersson no Albertão lotado. Você vai? Com certeza. Eu quero ir. E você, vai também? Vamos então, vamos tocar música de ouvinte, queridão. Atendeu o pedido do nosso ouvinte aí, né? Pediram Tarcisão, né? Isso, Tarcísio, tem Barão da Pisadinha. Tem. E vai ter mais. Muito mais. Pede aí. A gente volta com áudio aqui dos nossos ouvintes também. Através do CVZap, 869-9927-0740. Esqueceu, foi? Não posso falar, não. Não, pode não. Mas é o Tarcisão chegando. Cê demais, aqui chegou demais você. Porra, Tarcísio do Acordeão e Eric Landim. Cabeça branca é um cidadão de bem. A tarde diferenciada do rádio. Tarde máxima. Tarde máxima. A sua tarde na CV Mais é muito melhor. Participe aqui, ó, no 869-9927-0740. É o CV Zap pra você participar, pedir sua música, mandar o seu alô, mandar aquele salve pra quem você quiser, tá bom? Fique à vontade, aqui você que manda, é você que faz a nossa programação e ajuda a gente, é claro, fazer uma programação especial, tá certo? Olha só, aproveita, siga a gente no Instagram da CV Mais, que é o @CVMais, tá bom? Siga lá, @CVMais, curta, compartilhe com os amigos para seguir aí o nosso Instagram, tá bom então? E também você pode curtir a Rádio CV Mais através do site cvmais.com, estamos ao vivo agora, você pode assistir também, ver aqui a cara do locutor, né? Você conhecer aqui o novo locutor da CV Mais, seu amigo Flávio Roger e também a Patrícia. É, já já ela vai estar de volta aqui para falar com você, ouvinte da CV Mais. E tem participações em nosso WhatsApp no 999-27-0740. Deixa eu falar aqui com nossos ouvintes. Alô, você, boa tarde. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Boa tarde, demais. Aqui, boa tarde, amigo. Fala, aqui é o Elton, aqui na Nova Brasília, São Joaquim. Ei, botou uma música pra nós, a Cintura de Mola. É? Ao vivo. Cintura ligado? De Mola. Tô aqui ligado aqui na CD Mais. Valeu, garoto. A mais ouvido do estado de aí. Valeu. É isso aí. Um abração pra você, obrigado pelo carinho. Tem mais participações aqui no nosso CVZap. Boa tarde. Olá, minha amiga. Ah, que saudade da sua voz. Que bom ouvir você agora na CV Mais. Um grande abraço. É Dario que tá falando. Mande um abraço pro pessoal aqui do Morada Nova. Abração aí pra toda a galera do Morada Nova, Zona Sul de Teresina, curtindo a CV Mais. Alô, você. Tem mais zap zap aqui. Opa, o gato. Olá, de novo? Flávio Roger. E aí, garoto? Meu amigo. Valeu. Um abraço. Uma ótima terça-feira para você e a Patrícia. Valeu, é o gato. Toca aí para nós aí um Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Obrigado. Já vou tocar para você. É o gato aí curtindo a Rádio CV Mais. Gato danado, viu? Boa mais tarde, parte. Aqui é o Renato Mundo de APP. Mais uma tarde na rodagem aí. E ouvindo a CV Mais. E a sua voz maravilhosa, minha rainha. Minha rainha. Bota uma música pra nós aí. Aquela do Raiz, Saia Rodada, Tapão na Raba. Tapão na Raba. CV Mais, tamo junto. Valeu, grande motorista de aplicativo aí. Um abraço pra todos os amigos motoristas de aplicativo, sempre, sempre na companhia da CV Mais, dando a carona pra gente. Obrigado você aí que sempre, sempre leva a CV Mais no seu carro, né? Um abraço aqui pros motoristas de aplicativos, os taxistas também, os motoristas de ônibus também, sempre, sempre na sintonia da CV Mais nos 97,5. E para você que tá em todo o Brasil, curtindo a gente através da internet, através do site cvmais.com. Aqui a gente é muito mais você. Tem mais participação aqui no 99-27-0740. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Eu gostaria de pedir um reggae. Qual é? Melô do Mibilisca. Uhum. E seja bem-vindo a CV Mais. Tá certo, obrigada, amiga. Boa tarde pra você. Já já tem mais participações aqui em nosso WhatsApp. E agora tem música. E já já vou atender os pedidos dos nossos ouvintes. Continue participando. 99-27-07-40. Adivinha quem mexe comigo, que revirou meu juízo e na cama ainda me faz ir. Rádio CV Mais, a gente é muito mais você. Rádio CV Mais. Paraíba, Paraíba, aqui tem. Rádio CV Mais, 5h34. Pessoal, ó, pode ir se preparando porque o maior passeio ciclístico do Brasil já tem data confirmada. É isso mesmo, é o Pedalada do Bem 2022, dia 15 de maio, em Teresina. Um evento realizado pelo Armazém Paraíba e feito para todo mundo. Participe com toda a família e viva uma experiência única. Todas as informações e cobertura do evento você acompanha aqui na Cidade Verde, a transmissora oficial da Pedalada do Bem. É dia 15 de maio, então fique ligado que vem muita novidade por aí. Em breve teremos o lançamento, a abertura das inscrições e muitas surpresas para você. Siga arroba Pedalada do Bem Oficial nas redes sociais e fique por dentro do conteúdo exclusivo Pedalada do Bem 2022. Bora pedalar! Chegou a nova linha Fiat Argo 2022. Agora com mais itens de série em todas as versões e novidades incríveis de design. Central multimídia e o Connect de 7 polegadas. Câmera de ré. Keyless Entry and Go. Abre as portas e liga o motor do Argo sem você precisar tirar as chaves do bolso. Tração e estabilidade controladas automaticamente. E Hill Holder. Assistente de partidas em rampas. Novo Fiat Argo. Ainda mais robusto e aventureiro. Gelta Fiat. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Cidade Alto Astral. Tá ouvindo? Que rádio? A CV Mais. Casa Regente. Instrumentos musicais, armas e munições. Em nossa loja, você encontra todos os artigos militares em geral. Temos produtos para caça, pesca, tabacaria, chapelaria e presentes. Venha nos visitar. Casa Regente. Rua Lisandro Nogueira, 1211 Centro. Fone 3221-3063. WhatsApp 86 99800-5098. De volta na CV Mais, aqui é muito mais você. Tarde Máxima, oferecimento. Faculdade 7, é muito mais que tecnologia. Odonto Company, bairro Vale Quem Tem. Sorria que dá. E só beijar sem me apegar a ninguém. Sem me apegar a ninguém. Tarde, tarde, máxima. Tô aqui, né, da Tarde Máxima, na sua CV Mais 97,5. Só quero avisar o seguinte: são 5 horas e 43 minutos, mas ainda. A galera que tá no trânsito, tá no carro, tá curtindo a CV Mais, quero avisar a vocês que já já a gente tem a nossa noite especial e eu quero contar já com a participação dos nossos queridões e queridonas. A gente vai dar uma, digamos assim, uma aliviada nessa tarde máxima, já com a noite é nossa, mas aí eu quero seu feedback também, muita música legal, tá bom? Aquela que você quer ouvir, tá a fim de oferecer pra quem você quiser, então já participa, manda no CVZap 86 99 27 07 40. Tem ouvido hoje, queridão? Tem pedido? Tem, mas eu volto já já, tá bom? Ô Flávio, você cuidou bem dos ouvintes da CV Mais? Tá tudo certinho? Uhum. Te prepara, viu? Amanhã, hoje eu tô boazinha. Amanhã o bicho pega. Amanhã o bicho pega, viu? Então vamos seguindo, porque ó, tem bloquinho aqui já montado pelos nossos queridões e queridonas. A gente vai agora pro bloco de 5h40, né, querido? Bora correr? Bora correr? Bora correr? Pra onde? Você vê mais, a gente é muito mais. Você, eu volto já já, tá? Fique com a gente. Pessoal, pode ir se preparando, viu? Porque o maior passeio ciclístico do Brasil já tem data confirmada. Pedalada do Bem 2022, dia 15 de maio, em Teresina. Um evento realizado pelo Armazém Paraíba e feito para todo mundo. Participe com toda a família e viva uma experiência única. Todas as informações e cobertura do evento você acompanha aqui na Cidade Verde, a transmissora oficial da Pedalada do Bem. Então, relembrando, dia 15 de maio, fica ligado que vem muita novidade por aí, tá? Em breve teremos lançamento, abertura das inscrições e muitas surpresas para você. E segue lá nas redes sociais, tá bom? @ Pedalada do Bem Oficial e fique por dentro do conteúdo exclusivo do Pedalada do Bem 2022. Bora pedalar, hein, gente? Os passeios em família e as viagens de trabalho agora serão mais divertidos com o novo Fiat Cronos. Design esportivo, faróis com assinatura em LED, ar-condicionado, porta-malas de 525 litros, acabamento interno e espaço entre os bancos para motorista e passageiros, controle de tração e estabilidade e uma motorização que dá show de performance e economia. Aproveite os descontos imperdíveis com descontos de fábrica para o Fiat Cronos. Gelta Fiat. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. É mais que um som. É mais que uma música. É mais que uma rádio. CV Mais. Sempre mais. Casa Regente. Instrumentos musicais, armas e munições. Em nossa loja você encontra todos os artigos militares em geral. Temos produtos para caça, pesca, tabacaria, chapelaria e presentes. Venha nos visitar. Casa Regente. Rua Lisandro Nogueira, 1211 Centro. Fone 3221-3063. WhatsApp 86998005098. A gente quer! Eu quero a melhor música! E já chegou! CV Mais! Tarde máxima. Oferecimento. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Odonto Company. Bairro Vale Quem Tem. Sorria que dá! O seu programa da sua tarde. Tarde máxima. Voltando com Tarde Máxima, 17 horas e 47 minutos, ô Flávio. Oi. Quero saber se você não vai dar bolo em mim amanhã, viu? Não, mas vai tá dar fechado? Certo. Tá fechadíssimo. Combinadíssimo? Combinado. Muito bem. Por quê? Por quê? Porque você vê mais? É muito mais você. A gente é muito mais você. Olha, a menino, gente é muito mais olha, você. Olha, menino, vou lhe passar bem aqui a tabuada do negócio aqui, do esquema. Pois bem, tá certo. Já tá por dentro, queridos. Os ouvintes já aqui, ó, já aclamaram, já gravaram o nomezinho Flávio Roger aqui de todo jeito. E mandando alô, ô Flávio, tava aqui, ó. Paty, Flávio, manda um alô pra oficina do Braga Motos. Tá todo mundo em peso na CV Mais. Olha que maravilha. Pra galera aí, a toda a turma, curtindo a rádio. Braga Motos. CV Mais, valeu, CV gente. CV Mais, quero deixar um beijo também pra quem acompanha a gente lá no Renascença, mandando um beijo pro Ricardo, então Renascença também ouvindo a CV Mais, tá bom? E aí, pedidos, galera, bora lá, dá uma animadinha nesse fim de tarde, já já a noite é nossa, mas ainda curtindo o nosso A Tarde é Máxima e claro que música. E aí, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu a música Ela e Ela do Zé Neto Cristiano? Você já se colocou na situação desse rapaz? Complicado, viu? Deus o livre. Zé Neto Cristiano, ela e ela, você vê mais, a gente é muito mais você. Aquela nuvem que passa, passa lá em cima. CV Mais. Rádio CV Mais. A gente é muito mais você. E segue aqui, ó. Vamos seguindo, são 5 horas e 55 minutos. Você sabe o que tem depois da tarde é nossa, ô Flávio? A noite é nossa. Isso, tarde, é isso? Depois da tarde máxima, a noite é nossa. E a gente já faz a convocação. A galera que tá aí, ó, no transporte, a galera que tá no trânsito, no seu carro aí, nos motoristas de aplicativo também, tô trabalhando bastante nessa hora. Um salve a todos. E aí, tá na sintonia da CV Mais 97,5. A gente vai virar a hora, vai virar aqui o turno pra já entrar naquele climinha. Assim, sabe? Aquele sonzinho bacana de voltar pra casa, né, Flávio? Isso aí. Final de expediente, você saindo do trabalho, da escola, da faculdade e seguir, é claro, curtindo a Rádio CV+, no seu rádio, no seu carro, você que tá em casa também aí, no volume máximo, curtindo aqui o som da CV+. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Muito bem. À tarde, a máxima fica por aqui. A gente volta amanhã, a partir das três da tarde, aqui na CV+. Venha bater seu ponto, com viu? Com certeza, estarei aqui. Obrigado você, ouvinte, que participou com a gente, respondeu aí as nossas perguntinhas. Isso, né? Falamos hoje sobre Chico Anísio. Hoje, 12 de abril, dia do humorista, por conta do aniversário de Chico Anísio. Menino, você sabia, que acabei de descobrir lá na Rádio Cidade Verde, com os meninos, com o Demico e o Franz. Tu sabia que Chico Anísio teve 9 filhos? 9 filhos? 9 filhos. Você acredita num negócio desse? Uhum. Minha gente, eu fiquei assim, olha como assim, gente? Diz que, né, cearense. Cearense danado, rapaz. Meu Deus. Você Caba tá danado. Você tá tem quantos? Só um, graças a Deus. E parei por aqui. Graças a Deus. Eu tenho 2, viu? Graças a Deus, porque eu pense em hoje. Um abraço aqui pra ele, pro Arthur, tá ouvindo a gente lá no Dirceu, Arthurzão, Arthur Roger. Também a mamãe Josiane e também minha sogra, Dona Jesus, lá no Potência. Grande Dirceu, tá bom? Beijo a família pra vocês. Roger, meu amor. Olha, 869-9927-0740. Deixa eu mandar um beijo aqui. E aí você manda um salve especial pro Tony Rennes. Um beijo, querido. Tá chegando mais áudio aqui, mas antes, ó, tem o Bill. O Bill mandou um videozinho aí. Um vídeo? Né, o som do carro dele. Ouvindo a CV+. Mas aí, é lógico. Beijo, boa. Bill. Deixa eu mandar aqui. A Braga Motos, já mandamos aquele alô especial, né? Exato. E tem ouvinte queridão participando também aqui no nosso CV Zap. Oi, boa noite. Boa tarde, boa noite, né? É, já quase boa noite. Olá, boa tarde. Oi. Aqui é o Ozenim, motorista de aplicativo. Eu gostaria de pedir a música de Amado Batista, Se Não For Por Amor. Se Não For Por Amor, Amado Batista. Amado Batista. Manda um salve aí pra galera que acompanha você também, Flávio. Já faz o convite pra amanhã a sua... Na verdade, você já estreou, né? Mas estreou cada vez mais você amanhã vai estar se firmando nesse horário. Manda alô. Com certeza, amanhã a partir das 3 da tarde, você não pode perder... Tarde máxima aqui na CV+. Você é o nosso convidado especial. Você que participou durante toda a tarde. Amanhã você não pode ficar de fora de mais um programaço aqui na sua CV+. Valeu, gente. Já tem pra você A Noite é Nossa logo após o intervalo, né? Tem sim. Mas antes, ó, vou encerrar aqui com o João Bosco, Gabriel, e já preparar o Amado Batista aqui do nosso ouvinte queridão para começar a nossa A Noite é Nossa. Combinado? Cola combinado. Aqui, João Bosco, Gabriel. Já a gente volta com A Noite é Nossa. Mãozinha na cima, assim, com o João Bosco, Gabriel, assim, ó. Ama que tá. Tarde máxima. Oferecimento. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Odonto Company. Bairro Vale Quem Tem. Sorria que dá. CV+, 18 horas e 2 minutos. Hora certa, oferecimento Rastrear Veículos. Com planos a partir de R$ 56,90 por mês. Há 5 anos fazendo a diferença e o WhatsApp é 99907-7070. O SV Citroën C4 Cactus é pensado em você, que gosta de estar conectado em todos os momentos e ter tudo o que você precisa do seu SUV na palma da sua mão, ou melhor, do volante. Chegou a hora de garantir o melhor SUV eleito da categoria, o Citroën C4 Cactus. Surpreenda-se com seu SUV Citroën C4 Cactus. Consulte condições em geltafrancecitroen.com.br. Geltafrance Citroën. Juntos salvamos vidas. Citroën. Previsão do tempo. Rádio CV+. Durante todo o dia, pancadas de muita música no seu rádio. Aqui, a temperatura é mínima pra tristeza e máxima pro alto astral. E eu já tava bem. Pá, pá, pá, tá nessa malvada. Rajadas de boa música. Precipitação de sucessos. 100%. Sábado e domingo eu sou seu. Eu juro, nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu vejo de olho fechado. Porra. Só as melhores. CV Mais. O clima perfeito. E você? Quer uma no clima? Rádio CV Mais. A Rastrear Veículos oferece serviços de rastreamento completo para monitorar seu carro ou moto por um preço que cabe no seu bolso. Em caso de roubo, você conta com nossa equipe atuando há 5 anos em Teresina. Solicite informações pelo WhatsApp 999077070. Com a Rastrear Veículos, você pode acompanhar a sua moto ou carro direto pelo aplicativo, na palma da sua mão. Tudo isso por mensalidades a partir de R$56,90. Rastrear Veículos, seu veículo muito mais protegido. E já voltamos! Já voltamos! Aqui na CV Mais! A noite é nossa! CV Mais! Oi! De volta! A nossa rádio é sucesso! É muito mais alegria! Muito mais! Boa noite! Boa noite! Boa. CV Mais! Ó! Oh, sacou, né, Flávio? Oh, é o clima! Ó! Oh, celebration, meu amor! Você que tá agora voltando do trabalho, indo pra casa. Tá na hora, viu? Mais, viu? Celebrando, Flávio Rogê, mais um dia vencido. É isso aí. Show demais, né? Vamos com mais uma hora aqui juntinhos. Bora, mais uma. Até 7 da noite. 7 da noite. E é o seguinte, sempre prestigiando os nossos ouvintes queridões no CVZap 869-9927-0740. Manda sua... Manda aí seu áudio, manda seu sua pedido. Mensagem de texto. Claro. Peça sua música, mande seu alô, seu salve. Uhum. Né? Fala onde que você tá, fala onde aí. Qual o bairro que você está em sintonia com a CV Mais em 97.5, tá? Tá bom, combinadinho. Olha, esse horáriozinho, aquele horário pra gente relaxar. Mas é pra gente ouvir o que quiser. Então pede aí no nosso CV Zap. Tem informação sempre aqui do CidadeVerde.com. A sua participação também. O seu pedido valendo. Deixa eu mandar um alô que já começou, viu, pra quem? Flávio? Ronildo Lima, beijão. Obrigada. Oi, pela sua participação. Tem mais? Tem. Tem mais. Tem a Elis. Beijo. A Elis. Beijo. Manda beijo. Beijo, Elis. Muito que muito. Ótima noite pra você, tá bom? Carinhoso com os nossos ouvintes, viu, Flávio? Tá certo. Carinhosinho. Tá pensando o quê? Ó, teve um ouvinte queridão nosso que pediu Amado Batista. Opa. Vai ser a primeirinha da noite é nossa. Começando mas a noite tem... bem. Começando muito bem, mas tem mais alô e tem mais pedido. Na sequência, a gente vai ouvir João Gomes, Meu Cafofo, pro Júlio do Jacinto Andrade. Beijos, uma semana santa maravilhosa pra vocês. Beijo, Júlio. Tá, beijo. Beijo. Olha, você me seja carinhoso. Júlio, com os abraço ouvintes. Pra você, tá? Eu mando um beijo pra você, Júlio. Relaxa. Flávio aqui, não. Mas ele vai tratar muito bem vocês, pode deixar, tá bom? Pode deixar. Posso confiar os ouvintes a saber mais a você? Posso tá em passar, boas mãos. Posso passar meus queridões e queridonas pra você? Vão ficar em boas mãos, viu? Pode deixar. Tá bom, querido. Você vê mais. Bora, Amado Batista. A gente... Se não for por amor. Quer ouvir? Você gosta do Amado? Adoro. Mais Amado do Brasil. Verdade. Olha que clima. Eu fico assim pensando, a galera que tá relaxando no carro, sabe? Ouvindo a CV Mais, ouvindo um clássico. Porque o Amado Batista, o mais amado do Brasil, respeita, tem que respeitar. Tem que respeitar, viu, gente? Então vamos ouvir Se Não For Por Amor, porque aqui é a CV Mais, a gente... É muito mais você. Boa noite, CV Mais. Oi, boa noite. Estamos aqui de volta na CV Mais 97.5 e você, é claro, participando através aqui do nosso WhatsApp 86999270740. Não é isso, Paty? É isso aí, CV Mais. Aí, lembra aí, a gente pode estar, os ouvintes podem acompanhar a gente no site cvmais.com. cvmais.com, tá ao vivo lá. Isso. A gente também fica ao vivo no 5.3, mas agora a gente tá com aula lá, mas não é por isso que você não vai dar aquela olhadinha nos nossos estúdios lá no cvmais.com. Você acompanha também a gente aqui diretamente nos estúdios. É, e quer conhecer aqui o locutor? Então vai lá. Essa carinha aqui, essa carinha nova, bonitinha. Carinha nova aqui da CV Mais. Bora com participações agora aqui, minha amiga. Vamos. Paty, olha só, tem o nosso ouvinte aqui que mandou um áudio aqui no 99270740. Alô, boa noite.